569, chama Centro Recife, 1288, alterna 1260. Recife 288, 260, gol 289. Estação na frequência livre, boa tarde. Novembro em dia Vito, autorizado táxi, reporte na táxi aí papá. Ajuste na 012. Novembro em dia Vito, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, pista na 7. Sul 1966, acione identificação, voa ITAP, o ajuste Salvador 1012, desce para nível 050. Salvador, o gol 1645, espera 10, pronto. 1645, autorizado, Valério Motip, está no 0. Ali manteu no 0, 645. Como coordenar o motor de 93, mas ele pede até o farol da base, depois de abrir na saída. Agora está com o Pro de Itapuã. Em Tiago Lima, reporte através de Bissassu. Conhece a localidade? Tiago Lima, Oscar, últimas 3. 2 milhas estará no através de Cruz do Sul. Ah, sim, tá aqui lá. Papá, Eco Lima Oscar, mantenha a presente posição e chame a torre na frequência 118 decimal 95. Chama agora a torre 118 95, bravo. Para possível decolagem, manter o litoral até o farol da barra. Permanece a saída da El. Autorizado decolagem, pista 17, vento 110 graus, 099. Iniciado na venda. Oi, boa tarde, é o Eco Lima Oscar retornando para o Salvador. Eco Lima Oscar, mantém a linha do litoral. Informo Fennel decolando da 17. Aguarde autorização para o cruzamento da final do 10. Vai lá, Wesley Marroca. Também de Vitor, decoladas 19, chame o controle em 120.8, Momo. 108, boa. No 1645, autorizada decolagem, sistema 0, vento 1, 10 graus, 10 nós. Autorizada decolagem 10, 1645. Papapá, novembro, India Vitor, contato do radar na decolagem, suba via saída da El para nível 380. Ael 380, a demonizou de manter bem afastado pelo litoral, com altitude um pouco menor até além do farol da Bahia, após assumir Leda? November India Vitor, negativo, suba via saída da El. Ok, subindo via da El, November India Vitor. É 45, decolados 20, chame o controle em 120 decimal 8, por favor. 208, boa. Salvador, voa Gol no 645, decolado na Dael. Gol 1645, contato radar na decolagem, suba via saída da El para nível 360. Subindo via da El, Navarro, 360, no 645. Vetoração para evitar tráfego, curva esquerda na proa 135, limite será 1 ou 5 milhas nessa proa ou para cruzar o nível 070. Esquerda agora, 135, o limite vai ser? Estou no 645, limite 25 milhas nessa proa, 25 milhas nessa proa. Começando 25 milhas, gente, 645. O Xené 6259 autorizado alinhar e decolar pistão na 0, vento 1, correção 100 graus, 09 nós. Xené decolar 6259. Uno 21 decima 1 no solo. 645, curva agora direita na pro 185, limite permanece. Direita 185 agora, 645. Lima, Oscar, avistado, autorizado, pouso, pistão na 7, vento 100 graus, 10 nós. 7, vai ser Oscar, autorizado, 1 na 7. Após de TAP na volta, é a do 366. Após de TAP, 366. pé 259, decolar 224, me chama o controle, 120, decimal, então. 208, obrigado, 629. Controle, Xanel 6259, transfere. Xanel 6259, contato do radar de decolagem, sul, Bahia, saída da El, para nível 360. Sobe via da El para 360, quando possível, para de morte, uma olhada. Xanel 6259, suba via saída da El, aguarde autorização. Sempre, sobe via, 6259. Amador, autorizaria a Porto Seguro para o novembro de vista em coordenação com o Recife? Parque Romeu, novembro Índia, Vitor, foi Vitória. Obrigado, Vitória. Acho que eu sou aula de 25, já coordenado com o Infraero. Obrigado, boa tarde. No 645, 2, 4 milhas do leste de Salvador, essa é uma navegação, voe seguro. Pode seguro agora, 645. Papá Romeu, novembro, Índia Vitor, chame Centro Recife, 12835, alterna 1251. 2235251. Voo 1645, chama Centro Recife, 12835, alterna 1251. 2235251, boa. Gol 1966, desça para 2500 pés, autorizado RNAV da pista 10, reposte terra 366. Pelo aqui no nível RNAV da 10, reposte para 366, 1966. 1966, ajuste 0012. Controle Salvador, o Papa Lima, mais 4, voltando. papapá, Lima, Mike Fox, prossiga. Decolou Serra Oeste, Delta Lima, o destino caiu, tá? Ascensão para 1.500 para operação da área restrita. Lima, Mike Fox, confirme, tipo, explicitamente para o B. Alfa Serra 50, 1 a bordo, estacionado 0155. Gente, Lima, Mike Fox, superando 1.500 pés para evitar a área do circuito, reporte é farol da barra, o ajuste na 012. Foram 1.500, reporte na farol da barra. 1966, passo 1966, torre 118, decimal 95. 295, bom trabalho aí. Salvador, mãe, boa tarde, eu vou 1966. Voo 1966, boa tarde, autorizado pouso, pistão na 0, vento 1-0-0 graus, na 0 norte. Vive pouso, pistão na 0, voo 1966. Lima, Mike Fox. Olha, autorizado 2500, direto bom pro Lima, Mike Fox. Lima, Mike Fox, autorizado 2500, pés, é porte, farol da barra. 2500, reporte para a outra barra através. Papa, Papa, Whisky Lima, Vitor, boa tarde. Autorizado táxi, reporte no táxi aí, papá. Ajuste na 012. Lima, Vitor, autorizado, olhar e manter pista na 7. Siga. Papa Romeu Tango, uniforme novembro, decola da presente. Mike Fox, não atrás do conhecimento de todos, na frequência livre. Uniforme novembro, aguarde, informo aeronave nacional da 1-0. Papa Romeu Tango, uniforme novembro, da presente, autorizado decolagem com proa farol de Itapuã, vento na 00 graus e na 0 norte, reporte para o solo. Luna 966, soma 34, direita 1, 2, 1, decimal 1. Direita 2, 1, 1, 1, 9, 6, 6. Uniforme novembro, decolar 234, farol de Itapuã, transfere controle 120, decimal 8, bom voo. Pode confirmar a frequência? Dime? Pode confirmar a frequência do prêmio uniforme novembro? 120, decimal 8. 120, decimal 8, obrigado. Controle Salvador, é o Papa Romeu, prêmio uniforme novembro? Papa Romeu, tango uniforme novembro, mantenha sob condições visuais, ajuste no 092. Mantenha sob condições visuais. Poderia informar a ideal para o farol de ponta? Meu tango uniforme novembro, farol de ponta, encontra-se agora 9 horas, 2 milhas, a prioridade seria 2,15. Tenha a minha posição de 9 horas, 2 milhas, estamos em forma bem, obrigado. Olá, gente, estamos em coordenação com o controle. Lembra, confirme intenções. Foi apenas para sobrevoar o próximo setor ali, tá? Eu não tenho conhecimento da área, se por um acaso for interferir com a área que está restrita, o senhor, por gentileza, pode informar? Sim, estamos em forma bem. Novembro ia manter 5 milhas afastadas do aeródromo, confirma? O senhor pode confirmar, sir? No uniforme em novembro, por quantas milhas iria ser afastado do aeródromo? Pode ser passar até o litoral, sir. Gente, está no uniforme em novembro. Lima Vita após decolagem, voa direto coral, autorizada a decolagem, pistão na 7, vento 1, 1, 0 graus, 0, 9, 9. Uniforme novembro, confirme se intenção de sobrevoar o litoral norte de Salvador? Afirmo, senhor. A noroeste da presente. E se fosse autorizado depois seguir o litoral até próximo ao aeródromo? Então, o uniforme novembro é litoral noroeste, confirma? Afirmo, na presente, broa. Gostaria de informar se seria autorizado manter a linha do litoral e do sudoeste e posteriormente regressar ao seu aeródromo, senhor. Salvador, boa tarde. Papa Whisky Lima Vitor. Pro controle? Papa Whisky Lima Vitor, circulação. Papa Whisky Lima Vitor, tudo conforme autorizado, confirma esse modo alto, tá? Autorizado, subida conforme plano, qual foi a segunda instrução? A série 3 é 5152. Ok, acionado, 5152, isso aqui é uma vida. Lima Vida, agora é contato com o radar, só dois dias, cidade Coral, para nível 100. Gente, cidade Coral, nível 100, sim. Então, uniforme November, tem conhecimento da, do setor? Negativo, já. Então, uniforme November, após 3 milhas, irá voar litoral sudoeste, superando 1.500 pés. Está subindo para 1.500 pés, o Tango de Forma Vento. Seria autorizado se manter sobre a costa, senhor? O uniforme November, a costa de Salvador e qualquer setor está autorizado, porém, existe uma área restrita, eu não sei se o senhor tem conhecimento, a área do Carnaval. E nessa altitude, 1.000 pés, não está autorizado, que fica próximo ao farol da Barra. O senhor tem conhecimento desse notão? Confirme. Afirmo que eu tenho conhecimento, conforme informei ao controlador na decolagem, e como não tenho conhecimento da área, pedi ao mesmo que me informasse caso eu fosse adentrar nessa área. Não há problema, esse setor que o senhor está nesse momento agora, não tem nenhuma restrição relativa a isso. A restrição inicia, descendo agora o litoral, direção sul, a 3 milhas de onde se encontra o seu tráfego, porém até 1.000 pés. O senhor nessa altitude aí, 1.500 pés, não tem problema nenhum. Dali de manter o litoral, reporte avistando o farol da Barra. Vamos QNH 1902, mantenha 1.500 pés. A gente vai manter os 1.500, então só confirmando, eu posso sobrevoar esse carnaval nessa altitude, senhor? Essa altitude está autorizada, não há problema nenhum. Muito obrigado. A 1.500 pés. 1.500 Vita? Solicita da presente voa Butino, se possível. Aguarde o Iskinima Vita. Confirme o Iskinima Vita. Papai, meu tango de Fase 90, prossiga. O senhor pode me informar se na presente posição já estou dentro da área? Tango uniforme November está sobrevoando a área. Mantenha-se 1.500 pés. Presente, mantenha 1.500, obrigado. Papapá, o Iskinima Vita está autorizado voar Butino. Está autorizado Butino, o Iskinima Vita, prato. eu saio uniforme novembro e já regresso para o final. Quem saiu uniforme novembro, mantenha o número 510, aguarde para a preferência. Estou pode confirmar a certeza? Saiu uniforme novembro, mantenha o número 510, a linha da porta à sua esquerda, aguarde para a preferência. Quem é que vai aguardar para a preferência? O senhor pode informar sobre a rotatória? Negativo, estando uniforme novembro, mantenha a linha do litoral, aguarde preferência. Nada certo, obrigado. Uniforme novembro, já pode transferir o aeroporto? Estando uniforme novembro, torre 118, decimal 95. 1985, obrigado. Agora é Papa Romeu, estando uniforme novembro, transfere. Papa Romeu, estando uniforme novembro, precisa confirmar intenções? Houve um sinal, foi autorizado para a rotatória? Papa Romeu Tango, uniforme novembro, não há tráfego a reportar no momento. A critério, reporte final 1-7. Reporte final 1-7, ainda 4 minutos para. Bem, está autorizado já o cruzamento da final da 1-0. Correu o Tango, uniforme. Prossiga, tango uniforme novembro. Seria autorizado manter o litoral, cruzar a, sua cabeceira da 28 e manter o litoral com mais duas milhas e posteriormente levar para o sinal? Afirmo, Papa Romeu Tango uniforme autorizado manter a linha do litoral, cruza a final da 35, reporte para o cruzamento da final da 28. Vai cruzar agora já a final da 35 mais um minuto, já reportará quando for a final da 28. Obrigado. Autorizado o uniforme da manter 500 pés? Afirmo, autorizado 500 pés, tango e uniforme novembro. Manter 500, obrigado. Tango uniforme novembro é autorizado final 35, reporte para cruzar a final da 28. Para cruzar a final da 28, obrigado. Ajuste 1012. 1012, obrigado. Tango uniforme novembro, autorizado o cruzamento da final da 28. Reporte para ingresso final no 7. 570, reporte, mantém a linha do litoral por aproximadamente 3 a 4 milhas. Gente, reporte para o retorno. Tango e uniforme novembro. Novembro, passaram para o retorno. Obrigado. Salvador, azul 2781. E se voa visão noturna? Pode confirmar? Confirme para a torre se voa visual noturno. Afirmo, cara. Ciente. autoriza o TAM uniforme 9360 na presente posição? Autorizado 360 na posição, mantendo a escuta permanente. Tango uniforme 90. Mantendo a escuta permanente, Tango uniforme 90. Tango uniforme 90, encerrou sobrevoo, já vai seguir para a final da nossa frente. Gente, Tango uniforme 90, sem interferir com a pistão na zero, autorizado retorno, reporte através norte da torre. Portará através norte da torre, Tango uniforme 90. Informe November, autorizado pouso pista 17, vento 100 graus e 10 nós. A gente vai ingressar na final para 17, o Tango e Uniforme November. Eu saberia informar se o parqueamento pode ser na mesma posição que estava mantendo? Afirmo o pouso a critério no pátio, o Tango uniforme 90 atenta apenas as viaturas e as aeronaves no pátio. Vento 100 graus, 10 nós, reporte no solo controlado. O cliente está autorizado para evitar sobrevoo das aeronaves no pátio, aproximar de, pela grama sem usar a taxiway. A critério, Tango uniforme 90. O cliente final na sete, está vendo. 2 Salvador, azul 27, 81. Azul 2781, autorizado, alinhar e decolar, pistão 10, vento 100 graus, 10 nós. Inclusive, alinhar e decolar, 2781. Vai livrar seu pátio à direita, está apenas confirmando, não vai usar taxi para evitar sobrevoando as aeronaves. Gente, o Tango uniforme November, reporte no solo controlado no pátio 4. Solo controlado, November. iniciando decolagem na Azul 2781. Ah, vamos ver. Gente, 2781. Estamos vindo Farm November, são os 2100, estacionar frequência livre. D781, decola 201, no Xingo Controle, 120, decimal 8, no voo. É, confirme o do 2781. Decola 201, no Xingo Controle, 120, decimal 8, 2781. 208, 2781. Controle Salvador, Azul 2781. Azul 2781, contato radar na decolagem, suba via Agoruno para o nível 160. Agoruno para 160, não cumpri a restrição dos 10 mil, confirme, está liberado? Nível da restrição inferior, o Azul 2781, e da restrição superior, suba para o nível 160. Subindo para 160, livre das ambas restrições, 2781, muito grato. Paulista Lima Vitor. Agora, 62 milhas, sudoeste Salvador, serviço radar encerrado. Para o serviço de formação de voo e alerta, chame agora Recife na frequência 128, decimal 8, alternando 26, decimal 0. Em caso negativo nessa frequência, chame o centro na 128, decimal 35. Bono 168, ação de identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 0 no 2. Negativo, mantém inicialmente via chegada. Azul 2781, voe Elefa da presente. Elefa da presente, 2781. Então no 68, programa sua navegação para pós-mar e voa ao Serra Vista 366 em descida para 25000 pés. O ajuste permanece no 0 no 2, está autorizado o procedimento RNAVE e reporte estabilizado. Cliente, após mar voa 366, descendo para 10 no 2, voo no 168.